Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina, este que é o segundo programa de Abril e hoje recebemos César Mourão. Muito obrigado por teres, por ter aceitado este convite aqui das Conversas de Esquina. E tenho-te de perguntar, em 2016 é mais fácil ser o César Mourão? É uma pergunta muito macaca já, como primeira pergunta. Em 2016 é mais fácil, creio que sim, e em 2017 vai ser mais fácil ainda e por aí fora, porque eu acho que com a idade a nossa experiência de vida enriquece-nos, o que me obriga a ser mais eu e a ter menos capas, portanto acho que sou mais César Mourão em 2016. A falsidade não compensa? A falsidade aqui entre aspas? Mostrares algo que não és. Compensa, às vezes compensa, e na nossa profissão compensa ainda mais. Eu não sou, por exemplo, se calhar o que as pessoas estão aqui a ouvir. Neste caso sou mais, mas se calhar não sou o que todas as manhãs na rádio comercial as pessoas ouvem. Eu não acordo de manhã, pai, gosto tanto deste assunto e daquele, e do outro, e do Chico. Não, se calhar não. As pessoas às vezes na rua dizem-me, você na televisão é tão simpático e agora aqui... Não, querida, só não me ri, mas disse bom dia, boa tarde. Sim, sim, mas não disse assim uma piada. Pois, calhar não disse. Portanto, a falsidade às vezes, que é uma falsidade que te obriga a profissão, no meu caso, percebes? Não chega a ser uma falsidade, aquilo é muito do que eu sou. Agora, caricaturado, transformado, limado, se quiseres, e mais apurado. Mas não é a minha verdade, porque senão a minha verdade às 8 da manhã na rádio comercial, então está tudo bem. Tens medo de te dar às pessoas ou a fama obrigou-te a ser desconfiado? Eu não tenho medo de me dar às pessoas, até porque me dou bastante, embora tenha poucos amigos. Então, que eu considero amigos, tenho muito poucos e que frequentem a minha casa. Epá, é raríssimo eu abrir a porta na boa a alguém para entrar em minha casa. Tem que ser muito meu amigo. Não sou muito de ajuntamentos, confusão, festas e depois vai lá toda a casa e depois está lá alguém que é o primo, não sei quem, nem sei quem é. Não, faz-me alguma confusão. Mas sou de me dar àquelas pessoas que eu me quero dar, sou de me dar. Mas perguntaste-me se a profissão me fez ficar mais desconfiado. E a própria fama que advém daí? Agora, fez-me ter mais cuidado com os meus comportamentos. Para quem tem a minha profissão, eu vou-te dar um exemplo. Eu, se for à tua casa num aniversário teu, que me convides e que eu vá. Muito difícil. 17 de janeiro. Mas pronto, vou apontar. 2017. Imagina que eu vou à tua casa no teu aniversário. Se nós entramos, estão lá os amigos, imagina, e eu não conheço ninguém. Se eu entro e quase não falo, por timidez, e cumprimento a ti porque és o meu amigo e faz anos, as pessoas dizem, o gajo apareceu, nem falou nada, coisa armada em bom. Sim. Se eu entro na tua casa, que conheço pouca gente, e digo, como é que é, malta, está tudo ou não? É pá, isto hoje está um calor. As pessoas vão dizer, é pá, logo armada em bom, a chegar e falar a toda a gente, parece ele que conhecia alguém. Se tu não vais, e o gajo nem foi. Preço por ter e preço o por não Ruben ter. O Ruben convidou, percebes? Epá, estamos nisto. Portanto, há que ter um equilíbrio nisto tudo. E a minha profissão obrigou-me a todos os dias estar um bocadinho em alerta. Fomos ali à faculdade do técnico. Fomos ali ao bar, sim. Tomar o pequeno almoço. Epá, e eu tenho que estar, não posso estar tão antipático se calhar como me apetecia, não posso estar também tão simpático como se calhar me apetecia. É um equilíbrio e depois a educação que os meus pais e que a vida me deu, vai-me educando também todos os dias para lidar com essas situações. Se tivesses um desejo por pedir, pedias para fazer aquilo que fazes hoje e aquilo que te move nesta paixão por aquilo que fazes, mas sem a consequência da fama? Não. Olha, eu sou um privilegiado, eu tenho muita sorte em fazer aquilo que eu faço, porque é o que eu adoro, e não pedia para não ter esse lado da fama, porque é o preço que tu pagas. Obviamente que... Mas é muito caro esse preço. Tem o valor que tem, é muito caro numas situações, por outro lado é muito barato noutras e merece muita pena quando se calhar vou a coisas mais fúteis como um restaurante e não havia mesa, mas o senhor tirou uma quer de quatro, pôs para dois e de repente já consegui jantar ao pé da janela. Eu não posso dizer que isso não é agradável. Não é que me ofereçam, mas há algumas facilidades e que nós acabamos por aproveitar sem querer. Mas depois tem o outro lado que é, o senhor não se importa, depois no fim tiramos uma fotozinha. Com certeza, amigo. E tu gostas de ouvir? É pá, hoje todas as manhãs. As pessoas que gostam do teu trabalho merecem que tu disponibilizes 2-3 minutos para conversar com elas, nem que seja para tirar uma foto ou para, só para um sorriso e fazer um tchau. E normalmente eu estou muito disponível para... Há a obrigação, no entanto, de corresponder às expectativas que os outros fazem de ti? Quando pedem essas fotografias, quando vais a determinado sítio... Não. Isso aí é que eu falho. Não tenho. Muitas vezes as pessoas acham até que eu não vou parar e eu paro e tive fotografias, não sei o quê, como de outras vezes acham que eu vou dizer uma piada ou duas e eu não estou tão simpático, ou seja, sou agradável, mas não sou demasiado, não faço ali 3 ou 4 piadas, não faço... Há colegas meus que fazem, mas é inato e adoram fazer. Eu não sou uma pessoa que esteja sempre a dizer piadas quando encontro as pessoas na rua. Noutros dias, estou muito bem disposto e faço ali 4 ou 5 piadas e está tudo bem. Mas é porque calhou, é porque aconteceu. Agora, não me esforço para ser simpático. Ou sou ou não sou. E já tive casos em que esqueço-me até da minha profissão e do meu lado de figura pública, se quisermos assim chamar, e passo-me, já me passei muitas vezes. Mas as pessoas, no entanto, não perdoam que tu sejas natural, ou seja, que quando estás bem disposto, estejas bem disposto, quando estejas mal disposto, estejas mal disposto. Há pessoas para tudo. Há pessoas que no meio de um grupo de 5 ou 6 que estão mais chatinhos, vá, há sempre um lá no meio que diz assim, pá, olha aí, deixa lá o rapaz está na boa, está aí a conversar, não sei o quê, embora lá, já chega de chatear, há sempre um ou dois mais consciente. Não faz dos outros más pessoas, mas faz daquele mais atento, possivelmente. Portanto, esse equilíbrio vai-se mantendo. Eu creio que há pessoas que não têm muita noção e que ficam, já tive abordagens no hospital, à espera de uma consulta, e sei lá, e com familiares no hospital, tira aqui uma fotozinha. Assim. Epá, é chato, as pessoas não percebem que ele, para estar num hospital, não vai ver isto, deve estar ou ele com um problema ou alguém com um problema próximo dele, mesmo que seja uma coisa simples. As pessoas às vezes não têm muito essa noção, mas eu não consigo levar a mal essas pessoas, porque elas não passam esse risco. Elas querem vêm ali a oportunidade de tirar uma foto. Epá, é no hospital. Elas preferiam também que fosse na praia. Mas não foi. Foi no hospital e já agora aproveitam. E acho que há ali um milésimo de segundo nós temos de pensar. Epá, não custa nada. É uma foto, não estou muito satisfeito por isto ou por aquilo. Mas vamos embora. Agora, se a pessoa depois, entretanto, não chatear, aí temos de ter qualquer coisa, olha, desculpa lá, mas eu estou aqui, pronto, e as pessoas entendem. Ao estares na televisão e estares agora também na vida das pessoas todas as manhãs, faz de ti, perante os outros, uma espécie de divindade? Olha, se faz, faz mal, porque nós, a nossa profissão é estar na televisão. As pessoas criam ligações contigo, mas tu não crias com elas e elas podem não perceber que esse jogo tem que ser duplo. Já me aconteceu. Aqui há um tempo aconteceu uma senhora no multibanco. Eu estou no multibanco e a senhora chega atrás de mim para o multibanco e eu olho assim para trás. Normal, vejo uma pessoa chegar, olho para trás, a senhora vê, olá, bom dia. Eu digo, olá, bom dia. E a senhora fica calada e eu fico calado. Passado um bocadinho... Não chega a um minuto, ela diz, sinceramente, na televisão derretem-se todos, aqui é um antipático. Já me aconteceu. Há pouco tempo também, uma senhora que me diz, eu chego ao pé dela, do nada, e ela diz, ai, está mais gordo. E eu fico, tenho ali 2 segundos em que fico, o que é que eu lhe digo? Porque há uma hipótese de vou desancá-la, há outra que é vou estar calada, há outra que é, olha, tu por acaso tive que engordar por causa de um filme e agora explico ou não explico. E fiquei calado e ela diz-me assim, agora vai lá na televisão, não vai voltar a fazer isso. Minha querida, agora não vai saber. Porquê? Porque agora não me apetece dizer-lhe. Porquê? E depois ficou, nunca percebeu o que foi e voltou a dizer. Uma pessoa coisa, e eles são muito antipáticos. Agora, a entrada dela foi a pé juntos e eu tive ali segundos para o que é que eu dizia. Quantos desses cabelos brancos que tens se devem pensar naquilo que se deve ou não responder? Pouquíssimos, sabes porquê? Porque estes cabelos brancos que eu tenho é quase um desejo. Eu desde muito novo gostava de ter cabelos brancos. O meu pai tem muitos cabelos brancos, embora novo, cabelo muito grisalho, e eu gostava, acho que dá um charme. Então... Tanto pedi que agora já tenho muitos cabelos brancos, portanto não se devem a preocupações, acho eu, embora as tenha. És uma alma velha? Sou uma alma velha, sou. Eu gosto muito de coisas que são velhas, não me considero um jovem cool, embora acabe por ser na intimidade, mas não sou de saídas à noite, do luxo até de manhã, não sou. Gosto de um grande jantar, adoro jantar fora, adoro estar com amigos a jantar em casa, mas é um grupo muito seletivo e, epá, não sou... radical logo. Não és o ganda maluco. Não há possibilidade no futuro te arrependeres de não teres vivido a vida dessa maneira, com as noitadas, com outro lifestyle? Ah, também há a possibilidade de me arrepender de não ter ido ao Zimbábue ainda. Há a possibilidade de me arrepender de uma série de coisas. Agora, e enquanto eu me sentir bem com o estilo de vida que vou escolhendo, está tudo bem. E eu com este ainda me sinto bem. Eu já tive... Atenção. És pessoa de mudar muitas vezes. Se não te sentires bem... Não, eu não mudo muito. Pá. Eu não mudo muito. Mas eu já fui um bocadinho um ganda maluco. Há uns anos atrás, com Comédia à la Carte, quando começou, por exemplo, há 15 anos atrás, fazíamos bares e não sei o quê. Eu se calhar saía todas as noites. Agora, nunca fui beber álcool, nunca me embedei na vida. Nunca fumei na vida. Portanto, há ali um lado de maluquice minha... que era uma maluquice até às 5 da manhã, mas com 3 Coca-Colas ou com 2 águas e quando saía fora de pé um Red Bull. Portanto, não é uma maluquice muito maluca. Sempre foi muito equilibrada. Quais os sinais que o outro tem que te dar para tu confiares nessa pessoa? Olha, tenho que perceber, acima de tudo, muita verdade, muita lealdade e honestidade. Consegues ler noutra pessoa logo das primeiras vezes quando estão a ser falsos para ti? Consigo. Posso me enganar, obviamente. Sim. Mas eu acho que consigo. E percebo perfeitamente quando é que é uma amizade só porque lhe interessa ou não, seja o interessar o que for, percebes? Uhum. Nem que seja porque toque guitarra e ele quer aprender. Não interessa o que é que é. E de uma amizade que é uma amizade pura e uma amizade de honestidade e que fazem coisas por ti também e tu percebes, epá, gira este gesto. Eu sou muito de pequenos gestos e de ligar a pequenos pormenores que me fazem depois também dar em dobro e não falhar. A exposição que tu tens apurou a tua intuição? Não sei muito bem avaliar isso, não sei se foi a exposição que... Mas sim, ou seja, o contacto com as pessoas é muito maior, a abordagem das pessoas é muito maior do que se calhar com a tua vida. Deve ter muito mais abordagens na rua, sim, se calhar. Sim, normalmente sim. Se calhar do que tu. E faz-nos se calhar ler muita gente e se calhar aperfeiçoar-nos esse lado, não sei, não tenho certeza, mas é possível que sim. Sem fazer aquilo que fazes, o plano B seria dar workshops de como conquistar e manter uma relação? O plano B é lá... Não. O plano B seria definitivamente musical. Eu não sou um músico, com muita pena minha. É um sonho adiado sem data à vista. É um sonho de menino, como o Tony Carreira. Sim. Eu não sou músico, embora eu tenha muitos amigos meus que são músicos que dizem, epá, és sim senhor, não és, mas és, porque eu não tenho conhecimento suficiente para ser músico, mas sou um autodidata e sou muito curioso e tenho muito ouvido, isso eu tenho, então vou atrás, pesquiso, toco guitarra todos os dias, toco aquilo, toco aquilo outro, tento tocar mais e mais e mais e mais e adorava, e já consegui algumas vezes, já fiz um espetáculo a cantar no Teatro Sá da Bandeira, sei lá, no Casino Estoril. Portanto, já tive a oportunidade de ter quase esse sonho concretizado. Mas é uma pequena amostra. Mas era incrível, teria a ver com música. Depois, esse workshop que dizes de como manter uma relação... Que dizem as fontes que tu és muito, muito romântico. Sou... Mas não há nada melhor para o romantismo do que a verdade. E a maior parte das pessoas, e incluo muitos amigos meus, têm tendência a não ser verdadeiros. Porquê? Porque parece mal. Ou emocionarmos ao pé da namorada, ou dizermos algumas coisas mais bonitas. Parece que um gajo está... a ser mais... fuleiro. Maricado. Sim, maricado. Eu não tenho isso. Eu digo o que tenho a dizer. Se tiver que fazer um poema, faço um poema. Se tiver que ser meio lamechas, sou lamechas. Se tiver que ser meio azeiteiro, sou meio azeiteiro. Agora, com o peso certo e um bocadinho à antiga, lá está, e pronto. As mulheres não se conquistam pelo prato, mas sim pelas palavras? As mulheres, no, só me interessa a minha, como deve calcular, mas de qualquer forma eu acho que se conquistam pelas palavras que batem no peito. Quando tu sentes alguém dentro do peito é diferente do que sentires alguém só na pele. E eu acho que tu tens de sentir na pele, mas tens de sentir dentro do peito. E as mulheres, pelas palavras, desde que elas sejam verdadeiras. Porque a mulher é um bicho que topa, que é muito mais inteligente que nós. Ui. E que topa muito e que não são tontas, como nós às vezes achamos que elas são. Ah, eu digo aqui duas ou três coisas e ela... Não, elas não são tontas. Portanto, reparam muito bem quando tu estás a ser verdadeiro ou quando estás só a dizer por dizer. Portanto, eu, lá está, mantenho mais ou menos que o melhor romântico é aquele que diz a verdade, seja ela qual for. Obviamente, se escolheres as melhores palavras e tiveres uma meiguice e, e uma tentativa de charme, melhor ainda. É o pior que te, que te pode acontecer, é mentirem-te. Quando tu te passas e explodes. Mas é que é exatamente isso que tu disseste. O pior, mentirem-me, eu fico maluco. Mas fico maluco, eu detesto. A mentira é uma coisa que abre precedentes a tudo. Há mentiras e mentiras, obviamente. Mas mesmo as mentiras que são pequeninas. Ah, era só para não te chateares, porque não sei o quê. Um amigo meu combina a almoçar comigo, não posso almoçar e depois sei que foi almoçar com não sei quem. Piedosa, entre aspas. Sim, era só para não ficar chateado também, mas eu tinha aquilo de trabalho. Mas não gosto. Porque, mas se eu dissesse que ia almoçar com não sei quem, ficava chateado na mesma. Ficava. É rigorosamente verdade. Mas o tempo de passarar era muito mais rápido do que me mentirem. Vai durar muito mais tempo até sarar. Porque eu fico chateado naquela altura. Afinal não posso ir ter contigo, vou com não sei quem almoçar. Eu fico chateado. Não gosto, estava combinado. Para mim o que está combinado, está combinado. Fico danado. Mas foi verdadeiro e depois a pessoa brinca. E aquilo passa-me relativamente rápido. Se eu apanho uma mentira, primeiro que me passe. É tramado. No mundo em que, e numa vida em que se acabam e se começam relações, e voltando aqui às mulheres, como é que se volta a acreditar no amor? Como é que se volta a acreditar no amor? Eu acho que tu não acreditas no amor. O amor é que te faz acreditar. Não o contrário. Não é, agora vou acreditar muito nesta situação. Porque nós depois, nós pessoas, somos muito espertalhões. Temos a mania que somos muito espertalhões. Somos duros. E depois agrada-nos aquela situação. Ei, eu gostava tanto de acreditar neste amor. Até não é um amor tão giro. Que tem um metro e tal, e 70 e tal, e que é giríssima, e tarará, isto dá-me tanto jeito acreditar neste amor, vou acreditar com muita força. Não dá, porque às vezes não é aquilo, e tu queres acreditar, e fazes força para acreditar, não é. E depois do nada, não estás nem aí, e de repente o amor faz-te acreditar. Portanto, acho que é o amor que te faz acreditar e não o contrário. Mas eu acho que é, único e exclusivamente, deixares-te ir e viveres e sentires, lá está, é quando tu sentes no peito que aquilo já mexe contigo de uma forma diferente. Qual é o primeiro aviso que dás? Cuidado que vais aparecer nas revistas? Não me lembro disso, pá. O pior é que eu não me lembro disso nenhum dia da minha vida, nenhum minuto, não me lembro. Eu amanhã, se me tiver que passar contigo e discutir no Marquês de Pombal, não me lembro, pode lá estar, não sou nada... Não tenho o esquema de, não, que eu sou uma grande figura pública, mas já não sou, e segundo, não tenho, nem penso nisso, mal ou bem, não penso, portanto, não é isso que... Apagas as mensagens que te mandam a dizer, César, vi-te na revista X ou na revista Y? Apago, é muito raro dizerem-me isso, mas normalmente pergunto, normalmente é um amigo muito próximo que me diz isso, e eu digo, mas a dizer o quê? Ah, dizer que foste não sei onde a almoçar. Ah, está bem, mas não vou correr atrás da revista. Se me lembrar, talvez veja, mas não vou a correr ver o que é que dizem, o que é que não dizem. Não, é-me indiferente. Aliás, há muito tempo que não leio algo sobre mim, isso é que sai, e que eu não leio. Mas não procuro, não gosto, não uso como ferramenta, não quero saber e não tenho desprezo também, porque as revistas fazem o seu papel e muitas vezes muito bem. e outras vezes fazem com que nós, sei lá, que as pessoas em Celurico da Beira, nada contra Celurico da Beira, nos reconheçam e isso tudo. Só que eu não me lembro muito bem. Elas fazem o trabalho das revistas e eu faço os meus, desde que não interfiram com a minha família, a mulher, filhos, aí é mais grave. E quem contigo está? Está preparado para ter essa exposição que vem colateralmente ao estar contigo e que se calhar essas mesmas pessoas não querem ter essa exposição? Não, eu faço questão, eu sou muito solto a esse ponto e quem está comigo esquece que isso existe também. Ao início, se calhar, pensam duas, três vezes e depois acabam por relaxar, porque eu sou relaxado em relação a isso. Não evito nada da minha vida por causa disso, não evito absolutamente nada, faço a minha vida normal. Epá, não, eu não tenho interesse nenhum, percebes? Eu não tenho, e rigorosamente, interesse nenhum. É muito difícil que uma revista ache que eu tenha algum interesse, porque eu não tenho relativamente, rigorosamente, interesse nenhum. Como pessoa, sou um gajo super normal. Levanto-me, faço a minha vida, vou às compras normais, vou a sítios normais, vou ver um concerto, a seguir vou-me deitar, a seguir levanto. As compras, é tudo igual. Apesar de não leres aquilo que escrevem sobre ti, o pior que podem fazer, além da mentira, é mentirem sobre ti. Não procuras saber aquilo que escreve erradamente sobre ti? Ah, para... sim, aí sim. Aí procuro saber. Se... Alto e para o bairro. Sim, sim. Aí se for uma mentira, procuro saber. E já me preocupei mais. Agora, se as pessoas que estão à minha volta, todas elas souberem que aquilo é mentira e que está tudo bem, é pá, está tudo bem. Agora, isso depois não me preocupa muito se tu leste que eu fui não sei onde todo nu. Epá, não me interessa o que é. Não, não tenho como ir avisar a cada português a casa. Olha, não. Se aquela situação de eu todo nu é mentira, minha senhora. Pronto, a sua vizinha está em casa. Tá. Olha, não me preocupo com isso. Epá, é o que é. Desde que os meus saibam. A partir daí vivo normal, pá. Não tenho isso. O que é que a idade traz? É esta calma que está perante mim? Não, esta calma que está perante ti é falsa. Eu não sou nada calmo, enervo-me, chateia-me, há situações que não gosto. Mas a vida é relativizada. Torna-se mais... Pá, isto vai acabar. Eu não sou assim. Não. Eu acho que não morro. Atenção. Ah, estás... Sim. Eu sou daqueles que ainda acha que, na altura de morrer, é inventado um frasquinho de um líquido verde que tu bebes e que te dá a imortalidade. Tem que ser verde. Claro. Dá-te a imortalidade. Portanto, eu ainda te sou desses. Eu tenho para mim que se calhar não morro, porque ainda falta algum tempo. Agora, o facto de ter uma filha faz com que relativizes também mais coisas. Eu era muito mais nervoso. Eu já tinha virado isto aqui, se fosse há 7 anos atrás. Já tinha ruído esta coluna, já tinha tudo, já tinha dito não. Não tinhas virado a mim? Não, tinha também, ao nível dos óculos, já tinha tudo, já tinha roubado o relógio. Eu era um pitbull de não vou, e porquê, mas quem é? Depois, não só a minha filha relativizou, como as pessoas que trabalham comigo e a minha produção me relativizou, pá, gero melhor essas coisas, tem mais calma, olha, mas vamos na mesma e tal, e pode ser bom, e é bom. Portanto, aquilo é tudo... Ou seja, já tenho uma entorragem à minha volta que ajuda que tudo funcione. E para além da família, mulher e filho. Ao ser-se pai, há um estado zen que está mais próximo? Ah, se ela não... Ah, estou chateado. Ai, minha filha. Se ela não entornar a comida toda no sofá, dizendo-lhe eu que já lhe disse 10 vezes para não comer ali, se calhar esse zen... Vai ao ar. Vai um bocadinho ao ar. Mas sim e não, ou seja, dá-te uma calma, tu relativizas, mas já, eu ainda não consigo relativizar, que é o ideal, antes. Há uma situação. Sofres por ansiedade. Batem-me no carro, a minha primeira coisa é chatear-me, e só de passar 3 dias já de vir o seguro e os peritos e tal, é que eu me digo, também estou a chatear-me. Para quê? Para quê? Mas ainda não estou na fase de batem-me no carro, calma, não me vou chatear, para quê? Ainda não estou nessa fase, mas hei de chegar lá. A palavra que mais te chateia ouvir é morte. Epá, lá está, eu lido com a morte. Não lidando, se calhar. Não lidando, felizmente ainda não lidei. Nem tive familiares atualmente próximos, tirando os meus avós que faleceram. Mas eu lido com a morte um bocadinho como... o, sei lá, um boneco animado, Ou seja, sei que aquilo é, ah, aquilo é mentira. Não pode ser. Aquilo não é bem assim. Aquilo é... E eu lido um bocado assim, ainda não a vi bem, ainda à frente, nem a quero ver e acho que só acontece aos outros. A mim tem aquele tal liquidezinho verde, que é um frasquinho muito pequenino, uma rolha de cortiça, que eu sei qual é, que tem um cordel à volta, e que tu bebes aquilo na altura. O Santo Graal para ti. É o Santo Graal para mim. Deitar cedo e cedo a erguer, dá saúde, mas faz um sono dos diabos. Olha, eu aí não tenho muitas dificuldades. Eu adapto-me muito rapidamente, o meu corpo tem isso. Eu, olha, emagreço muito rápido, engordo muito rápido, cresci muito rápido, não cresço. Já não dá. Porque cheguei só até 1,72. Mas o meu corpo adapta-se muito rápido. Portanto, se eu tiver de pôr o chip do acordar cedo, como agora tenho com a rádio comercial, acordo. Acordo e faço o meu dia e está tudo bem. Aí vejo vantagens em acordar àquela hora. E mentalizo-me. Pá, parecendo que não. Às 9 já tenho o dia feitinho, ainda reuniões e depois coisas, o dia começa mais cedo e está tudo bem. Se eu tiver de me levantar mais tarde, o meu chip também lá está. Agora, nas alturas que ainda não é bem esta, mas há de chegar, nas alturas de trabalho mais intensivo, o filme que vou fazer em abril, aí vai ser tramado, porque todos os dias não é fácil deitar tarde e acordar cedo. Mas não é das minhas maiores dificuldades. Aproveita-se, no entanto, melhor o dia, e estás a passar agora por esta fase, aproveitas melhor o dia assim? Sentes-te mais produtivo? Sim, mas aborrece-me muito que às vezes são 11 da manhã e eu já almoçava. Epa, mas estou cheio de fome. Já é hora de almoço, peraí, já é hora de almoçar. E são 11 horas. Estão todos os meus amigos e colegas de trabalho a acordar. Ah, pois. Ainda, não, meu bom dia, pá, ainda não comi nada. E eu pensei, ei, já eu comi. Eu hoje tive que tomar dois pequenos almoços, um tomei cedíssimo, eram 6 e tal da manhã. Portanto, pá, eu não almoço agora por vergonha, percebes? Eu, por mim, tinha almoçado antes de ir para aqui. Podíamos mandar o sushi agora. Sim, comia tranquilamente. Portanto, baralha-me um bocadinho, porém, tenho o dia todo pela frente e é muito, muito melhor, muito mais produtivo do que acordar às 11h30 e de repente é horas de almoço e já passou uma manhã e não fiz nada. Quantas vezes é que disseste que não, até que disseste sim ao convite do Pedro Ribeiro? Eu nunca disse não ao convite do Pedro Ribeiro, creio eu. Talvez, um talvez. Não. Eu gosto muito da rádio comercial e quando eu digo gosto muito da rádio comercial não me refiro às paredes, às madeiras, aos microfones. Gosto muito das pessoas da rádio comercial. Sempre me trataram muitíssimo bem, quer a mim, quer aos Comédia à la Carte e quer a minha produtora, sempre nos trataram muito bem e sempre tiveram por nós um respeito muito engraçado. E eu gosto que isso seja pago na mesma moeda. Eu sempre tentei ter o máximo de ética para com a rádio comercial, ainda eu não trabalhava na rádio. Mas só pelo que eles me apoiavam e só pelo convite do Pedro, que já dura há muito tempo a tentativa dele me levar para a rádio comercial, eu só por isso já tive muito respeito eticamente pela rádio comercial, até não aceitar fazer coisas porque envolvia outra rádio que não a rádio comercial. Portanto, isto aconteceu e eu sou muito ético a trabalhar. Tento ser muito verdadeiro e muito ético. Quando não são comigo, esquece, sou uma peixeira do bilhão, com todo o respeito. Passo-me, sim, com o avental, com tudo à frente, sim, passo-me. É fácil ser-se ético num mundo, às vezes, de tanta futilidade, falsidade e de pouca ética, como é este mundo em que tu vives? Epá, eu acho que é muito fácil ser ético e obriga... Não se perde mais do que se ganha? Não, é uma regra como outra qualquer, é como eu entro dentro do metro e não me ponho a cuspir para o chão. Porque é que acontece? Há alguém que vai ver, olha, também dá, também cospe, o outro também cospe, o outro também cospe. Se eu não cuspir, o outro não cospe, aquele não cospe, aquele não cospe, o único que cuspi para o chão vai dizer, ei, agora cuspi para o chão, ei, que estupidez. Portanto, é um bocadinho como a ética. Este mundo não é porque aquele não é ético, o outro não é ético. Já tive situações muito complicadas ao nível de ética em termos de televisão, tramadas. Só que se tu mantiveres o teu lado profissional e dizer, não, eu sou profissional, não uso esse... bigode falso de carnaval que vocês querem que eu use. Uso um bigode bom ou então não uso. Aquilo obriga também a que a própria produção, as próprias pessoas pensem, pá, peraí, no fundo, ele acaba por ter razão. Estamos a querer ser todos melhores profissionais. Portanto, eu acho que tu, sendo eticamente, se tiveres ética, vais obrigar que os outros também tenham. Não tens a tentação, por vezes, de ser moralista e de apontar e dizer que rumo é que as coisas devem ter? Tenho. Nessa questão ética, por exemplo, de que falas? Tenho, é um defeito. Isso não é tudo à minha maneira. Não é virtude. Confundem-se, misturam-se um bocadinho os dois, porque eu às vezes tenho noção, pela minha insistência e por ser assim, e por eu ter 99,9% de certeza que assim funciona melhor do que assado, e é só porque eu disse, eu sei que é chato. Por outro lado, mesmo que não seja muita verdade aquilo que eu estou a dizer, obriga a que todos vão atrás e que todos não queiram falhar no seu, epá, não vou falhar a fazer um cartaz porque ele passa-se, não vou deixar de ter ali as águas porque ele passa-se. O teu passar está às vezes, passar, quando eu digo passar é, pá, sei lá, uma discussão de trabalho saudável, obriga a que toda a gente esteja mais atento e depois tudo no fim, olha, as águas estavam lá, o cartaz ficou muito melhor, o horário foi cumprido, os músicos também, não sei o quê, e por aí fora. Se tu relaxas um bocadinho, faz com que o outro também relaxe, o outro também relaxe, o outro relaxe, e depois quando dás por ti, podíamos ter um projeto incrível e estamos só aqui a brincar. Quantas vezes já te disseram nessas discussões, por favor, César, para? Inúmeras. Já chega. Inúmeras. E mais grave, eu assim que vejo que não tenho razão, faço pior. Ah, não és pessoa de recuar e dizer, estou errado. Não. Sou capaz de dizer muito leve, sim, está bem, podes ter razão nisso, mas qualquer coisa, e depois, ou então dizer passado 3 dias, estive a pensar realmente ali, mas muito difícil, mas eu também raramente compro uma guerra quando eu não acho que tenho razão, porque é como raramente me inscrevo em qualquer coisa que eu não domine. Se tu me disseres, inscreve-te ali nas danças de salão, vou, inscrevo-me na boa porque sei que chego lá e não sei o que. Se tu me disseres, inscreve-te ali no hipismo, depois não sei, e depois falho, e depois as pessoas estão a olhar, e depois riem-se, e depois eu não sei fazer, fico deprimido. É o maior medo que tens, é o de errar, e as pessoas te apontarem o dedo, estiveste mal, estiveste errado. Eu tenho a mania de, assim, se eu faço qualquer coisa, tenho que fazer muito bem, porque pode não dar ninguém a ver, mas eu lembro das primeiras vezes que pratiquei surf, eu rezava para ninguém olhasse para dentro de água. Eu por mim ia caracterizado pelo Sérgio Alxaredo, chegava lá como um careca de bigode para ninguém me reconhecer. Não gosto de fazer mal, não gosto nada de fazer mal, mas é um erro. Ao mesmo tempo, ajuda a melhorar e a fazer melhor e melhor e melhor e melhor. Portanto, as coisas aqui misturam-se um bocadinho. Então, como é que se lida com a frustração de se fazer mal? És de virar a casa ao contrário? Não, sou de cometer o erro de ser workaholic depois. Ou seja, não desisto. E pesquiso e faço, e treino, e tenho que fazer, e depois tenho que fazer melhor, e depois tenho que fazer melhor, e depois tenho que fazer melhor, até que depois já consigo fazer. Mas por isso é que lá está. Não tenho, eu se for fazer aí uma macacada dessas, de uma coisa que eu não domino, vamos um dia fazer rafting. Ai, caralho. Vou com 2 ou 3 que são muito meus amigos, que eu permito que se riam. Que se riem e digo, o gajo não sabe e tal. E eu rio-me com isso e chamo nomes e brincamos. E depois, à terceira vez, já tem que ser o terceiro melhor a fazer, à outra já tem que ser o segundo melhor, até que consigo bater o não sei o quê e por aí fora. Mas são 2 ou 3 que sabem. E não permite que de repente vamos ser rafting com quem? Com um primo meu, o meu cunhado. Não conheço, não. Não vou. Mas é um grupo de amigos muito agir que eu tenho. Epá. Se for uma coisa, é com um grupo de amigos, não sei o quê, depois vamos cantar, e depois vamos jogar ténis, depois vamos jogar futebol, vamos embora. Então, como eu sei que jogo, não me importa ir com amigos jogar futebol que eu não conheço. Se for por uma coisa que eu não domino, não, vamos só nós. A perfeição define-se para ti como a competição contigo mesmo? Sim. Primeiro comigo mesmo, sempre. Eu tenho que fazer melhor do que aquilo que fiz ontem. E isso é verdade, e fico muito deprimido quando não faço melhor do que ontem ou quando sinto que não foi tão bom. Portanto, a competição é para mim comigo, mas depois eu sou muito competitivo, sim. E eu não podes agora, de repente estás aqui e inventar um jogo, que é quem puser aqui a mão primeiro. Eu alinho já, bora, quem me deu a mão primeiro, então vá, quem perder? Quem perder paga o almoço, vamos embora. Apostas e tudo. Eu vou até ao fim, e depois treino e treino e treino e treino, e aí de mim que perca, fico maluco. fico doido. Quanto deve a indústria da restauração à pessoa César Mourão? Epá! Deve muito os postos de trabalho? Olha que sim, eu sou muito de jantar e almoçar fora. Eu gosto muito desse ritual de marcar um restaurante giro, com a namorada, irmos... Epá, adoro. E com amigos também. Mas lá está, não muita confusão, porque eu tenho tendência a anular-me. Mesmo com amigos muito próximos, eu tenho amigos, por exemplo, somos 8 e 9 a almoçar, eles às vezes passam, o que se passa contigo? Está esta coisa? Ah não, é aquela tua cena. Epá, eu depois não falo. Eu digo que é quase aquela mesa de queijo nos casamentos, sabes? Nunca lá vou. Quando eu vejo tudo a ir, nem vou lá. Queres ir ali aos queijos? Epá, não. Só estar ali a brigar, a ver quem come mais que é o camarão, não esquece, não vou. O prazer advém de teres as pessoas que tu queres à tua frente. Mais do que a comida em si, mais do que o sítio em si, o prazer de ir jantar e almoçar fora advém de teres aqueles que tu queres. Tem que ser um misto dos dois. Eu tenho que ter aquelas pessoas, detesto, e em trabalho igual. De repente estou à mesa com três pessoas que são simpaticíssimas, mas que eu não conheço de lado nenhum, faz-me confusão. Pá, mas são porreiríssimos, pois são, está bem. E então, mas o que é que não quero, pá? Tenho que ter ali os meus, e conversar, e dizer coisas, e dizer uma parvoíce, e brincar, e eles rirem-se. Pá, estão ali mais de três pessoas que eu nem sei quem são, porque é o senhor vereador da Câmara, eu fico logo, anulo-me, parece logo antipático. E a tendência é as pessoas dizerem, ele estava mal disposto, não estava, que ele estava, coitado. É a pergunta número 1. Não, ele está normal, e estou normal, só que é para não consigo soltar muito. Então para mim são os meus, ali à volta, só, único e exclusivamente, e depois a comida é para a boa, não sou nada também, bora ali comer a qualquer lado, não sou muito disso. Como é que vais explicar à tua filha, num futuro distante e num momento da herança, que o papá nunca foi muito agarrado ao dinheiro? Não, eu não considero isso um defeito, hein? Eu não sou muito agarrado ao dinheiro, não esbanjo, como te disse, eu, por exemplo, não fumo, não bebo muito álcool, não tenho grandes noitadas, agora... compro uma guitarra, não precisando, tendo duas ou três, compro uma guitarra que realmente eu goste e que eu entenda que vou buscar também dinheiro com ela e que eu entenda que me vai ser útil. Às vezes, mesmo não sendo, eu compro, mas eu acho que gastar o dinheiro que tu merecidamente ganhaste não é de todo mal. Ou seja, eu não me importo de, ao invés de deixar a minha filha não sei quanto dinheiro, sim, deixar quatro guitarras, um piano, dois quadros, uma casa, não me chateia nada. Um pé de meia, mas de outra forma. Sim, ou então deixar-lhe, que ainda é o mais importante, deixar-lhe a sensibilidade para, mesmo que eu não deixe as guitarras, porque entretanto se partiram, queimaram, roubaram, mas ela fica com essa sensibilidade. Ou seja, o pai não é um maluco, um esbanjador que de repente não tem dinheiro para pagar as suas próprias coisas, mas não é um agarrado ao dinheiro a ponto de não curtir a vida. E curto bastante, e viajo, e vou, e gosto de ir àquele restaurante, e é caríssimo. É pá, é uma vez na vida, não interessa. Ah, e depois se não for tão bom, é pá, é bom de certeza, é bom de certeza. E essas experiências, eu adoro pagar pelas experiências. A primeira pergunta que fazes a ti próprio antes de algo: vou ser feliz aqui, nisto, a fazer isto? És muito questionar dessa maneira. Em primeiro lugar está a felicidade e só depois é que veio o talão da conta. Sim. Nessas coisas, sim. Uma viagem, por exemplo, não olho muito a meios. Ou vou ou não vou. Se tiver algum dinheiro para ir, eu vou. Se não tiver, não vou. E também, e graças a Deus, devido à minha profissão, não tenho muito tempo para viajar. Tenho uma, duas viagens por ano. Mas vou e sinto que, epá, vai ser brutal. Vou com a namorada, não sei onde, epá, vai ser incrível. E já sei tudo, já sei que vamos àquele restaurante e ao outro ganhou não sei o quê, o melhor restaurante para não sei o que mais. E ver aquilo, ir àquele museu, ir àquele mirador. Epá, adoro. Adoro e não olho, nem olho para o talão, nem quer saber quanto é que é. Não, se tiver essa possibilidade, obviamente, porque acontece às vezes, não tem. A profissão obrigou-te a ser também a tirar uma licenciatura por equivalências a economista ou a gestor? Não, zero. Uma espécie de Miguel Relvas da economia. Não, é zero. É, pá, eu detesto tudo que são papelinhos e micas e dossiês e contas e simulações. e raízes quadradas, detesto, não sei nada, sei os mínimos, mas é pá, tem que ter alguém que me ajude. Contabilista, um gestor, a minha produção, não sei nada, mas lá está. E depois sou, por exemplo, eu não faço ideia que quanto dinheiro é que tenho para receber da produção dos trabalhos que eu fiz. Mas uma espécie de Cristiano Ronaldo, também não o sabe. Não, mas não é por essa razão. Infelizmente não é por essa razão. Não, é porque não sei as datas bem, não fixei. Porquê? Porque me confio muito. Agora, se apanho uma pessoa da produção que se enganou de propósito tirando-me dois cachês, aí sou da Coreia do Norte e vem um bracinho à vida. E arranco com os dentes até sangrar. Quando traçam a perna, és capaz de confiar outra vez? Sou, mas é com... sou, claramente, mas primeiro tenho que gostar muito da pessoa, depois tenho que perceber realmente que foi um erro e que a pessoa assumiu e devido a isto ou aquilo, e depois sou, mas já com uma rédea muito mais curta, isso é que é triste. Aí já nem cêntimos, desculpo. Ah, foram aqui 10 cêntimos, não, 10 cêntimos a mais, olha, fazes a conta outra vez. Naquilo que fazes, na profissão que tens, é mais difícil atingir a perfeição que tu desejas ou atingir a amizade dos outros? Eu acho que... Eu preocupo-me muito com a amizade no trabalho, embora eu sou talvez o menos amigo de todos os que trabalham comigo. Sou o mais difícil como pessoa, como feitio, e o menos simpático e agradável. E faço questão de ser. Por defesa? Não. Por defeito? Por virtude? Defeito. Por defeito, que acaba sem querer, de vez em quando, sendo uma virtude. Mas da maior parte das vezes, não é. Mas dizem-te, dá-te, César, dá-te mais. Como? Se muitas vezes implicam, entre aspas, contigo, ao dizer-te, dá-te mais, César. Se não, te pressionam não. Para isso. Não, que eu já me dou muito. Eu dou muito, agora não permito falhas, epá, nem as humanas, que isso é que é mau. Epá, porque caiu o meu prédio onde eu vivo, caiu. É-me indiferente. Combinamos às 4. Não estás a perceber, o prédio caiu. Está bem. Então o prédio caiu. Eu estava nos escombros. Epá, não quer saber. Não quer saber. E aí sou horrível. Não compreendes isso? Não. E compreendo, eu estou a compreender mais ou menos no fundo. Mas aquele não, isto foi, epá, se calhar que me passou um professor meu de motricidade humana, que era o Kotkotek, um polaco, que me passava isto. Dizia sempre na nossa turma, ele era professor de corpo, e dizia sempre, morre pai, morre mãe, morre avó, não há desculpa para faltar ao espetáculo. E se tu morres, mesmo assim eu vou ficar desconfiado. Eu sou um bocadinho assim. Olha, o Carlos morreu, por isso é que ele não veio ao ensaio. Epá, fico maluco. Mas morreu como? Mas morreu? Não, é pá, desculpa lá. Morre amanhã. São 4 da tarde, combinamos às 4. Não, mas ele morreu. É pá, é-me indiferente. É culpa vossa, da produção. Logo, imediatamente, fico maluco. E é incorreto, mas eu sou o menos amigo para toda a gente. Comédia à la carte, por exemplo, a produção, os músicos, eu sou o menos amigo, mas não tenho medo. Mas agora, protejo-os onde for. E não admito que alguém me diga, aquele músico fraquinho. O teu colega ali, epá, é mais fraquinho que tu. Não permite, e roo e mordo. Sou um pitbull. Defendo-os a todos. E depois perante a produção, epá, gosto de todos fiquem nos mesmos sítios, que comam muito bem, que sejam pagos, não sei o quê, que tenham aquela luz, aquele sítio. Agora, depois sou muito adanado. E horários e coisas, e fico chateado, e discuto por tudo e por nada, e fico maluco, e não permito nada, e sou muito antipático. Mas tu és tramado, depois sou... E só não bate porque não se pode. Diz que não se pode. Essa... Por mim andava com uma pistola no bolso. Fazia uma pancada. Vivias bem no Texas. Eu adorava andar com uma pistola no bolso. Se eu pudesse dar tiros aos meus colegas, ou não é às pessoas normais, aos que trabalham comigo. Mas eu não quero. Pá! Num pé. Oh mãe. Pois. Eu adorava. Essa espécie de... Eles sabem disto. De insensibilidade é de alguma forma transportada para o mundo real. Para o mundo real não, mas para o mundo dos afetos e das pessoas com quem convives mais. Não. Ou internas-te mais soft, mais mal. Eles são dos que eu convivo mais, mas depois sou muito a mole. Pois, o problema é esse. É que depois sou um joguete nas mãos da minha filha e da minha mulher. E depois sou uma bola de sabão. que é muito chato. Portanto, aquilo ali é tudo por causa do trabalho e não sei o quê, porque depois acaba por ser muito mole. É fácil dar-te a volta. Muito. Muito, infelizmente. Agora, compro uma guerra. Até naquele dia tens que me ouvir tudo e ouvir outra vez. E ainda não estou contente, e depois vou o caminho, depois chego e mando uma mensagem, e ainda fico mais, e depois é até às tantas. Depois passa aquilo, está tudo bem, e podem fazer, olha, e acaba por fazer tudo como eles disseram. Sim. No final vai ser com tudo assim, pá, vai, eu dou a volta, mas primeiro, a minha primeira resposta em tudo é não, não gosto, não quero, não vou, não quero. Mas sabe-te bem dizer o não? É quase um guilty pleasure. Não, é pá, soube-me tão bem outra vez dizer isto. É, não é um guilty pleasure, mas é um... O meu não é quase. Está bem, mas porquê? Porque é que é assim? Olha agora. Não, não quer. E se eu agora disser que não? Eu já estou muito melhor. Mas eu lembro-me de dizerem que amanhã tínhamos marcado um ensaio. Não posso. Porque é que há de ser amanhã? Porque é que não há de ser no outro dia? E depois lá me explicam, não sei o quê. Não, por acaso posso. Por acaso eu posso. É pá, mas fogo, fico lixado. Não avisaram, não sei o quê, não sei o quê. Tenho a minha tendência é logo dizer não. E depois com mais calma é assim para tudo. O que é que te irrita mais? César, o Sporting perdeu, ou César? Conta-me lá uma piada, se faz favor. César, o Sporting perdeu um milhão de vezes. Irrita-me muito mais isso. O César, conta-me lá uma piada, não porque dá para remediar. Dá para dizer, oh amigo, quanto é que você me paga? Para eles é uma piada. O gajo é muito bom. Está safo. Sporting perdeu, não dá para resolver. Não dá para repetir o jogo, não dá. Portanto, prefiro... Me digam, conta lá uma piada. Em maio, estarás no Marquês? Olha, eu não sou muito de ir ao Marquês. Primeiro, porque o Sporting não é campeão assim tantas vezes que me faça deslocar ao Marquês. Sim. Segundo, porque eu sou um adepto muito, muito verdadeiro e que se calhar vou muito mais vezes ao Estádio Alvalade apoiar. E sofro muito mais em casa do que depois há malta que vai ao Marquês, que se calhar nunca foi ao Estádio de Alvalade, ou Alvalade 21 neste caso, percebes? E vão ao Marquês, campeão, e vão mais cá a cerveja, e depois combinaram e beber, e eu não sou muito assim, portanto, sou capaz de ir se estiver em casa, porque moro relativamente perto, e um grupo de amigos lá, pá, bora passar ali, sou capaz de ir a pé e tal, mas é ir e vir cedo, não sou uma coisa de vamos tejar, maluco, e vou para todo lado. Não, mas sou um adepto a 200%. Para terminar, e numa questão de crença, para terminar estas conversas de esquina, passaste a acreditar em Jesus todos os dias? Todos os dias não, que ele às vezes faz umas surpresas de empatarmos uns jogos e tal, mas passei a acreditar mais, acho que acreditar mais um bocadinho no Jorge Jesus, sim. Muito obrigado, César, por teres vindo às conversas de esquina. Foi bastante. Um prazer. Muito obrigado. Gostaste mesmo. Gostei mesmo. Estás a ser... Estou a falar a verdade. A ser sincero. Estou a falar a verdade. Não vais-me revirar agora aqui não nos vou, óculos. Não vou, eu preciso deles. Eu não consigo. Imagino. 40 bastante. Dioptrias. Gostei muito bastante. Obrigado, César. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. E bom fim de semana. Tchau, tchau.